Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Bora deixar de brincadeirinha, Alisson! E arrebenta agora sim, pai! Juventude! Meu parceiro Davis Absoluto também! Bora, Rex! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Edilson Cis, aquele abraço pra você, garoto! Também tá aí com a gente! Vamos nós, é pop na Jefa! Oi, amor! Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que e aí, David, absoluto! Tamo junto, papai! Meu coração vai ser. E o meu amigo Edson, Jorge Diniz, a Paloma, o Alexandre também aqui! Dá um sorriso, Alexandre! Vai, isso, beleza! Agora! Olha o primote ali também, Alisson! Ele tá com a puta hoje, ele guardou tudo pra hoje, olha o primote! Tranque essa porta e vem. Te quero. Te quero. Te amar me faz tão bem. Amor, preciso ter você aqui. E aí, Lourinho? Lourinho do Coqueiro, da Juvaldo também, né? O Hélito também tá no circuito. O José da Nike também. Dos Metralhas. Meu parceiro Daniel também aqui com a gente. Açaí Vídeo Produtora. Preparando um After Movie. Do jeito que a família gosta do Círio. Como um sonho bom, você surgiu em mim. O André Pop, lá da Vileta, aquele abraço pra você, viu? O Fábio Anês, o Maninho Zezinho também, a primeira dama. Alô, Tito, alô, Juninho, alô, Pezão do Lava Jato JK. E aí, Neto, da equipe Cachaceira, Luana. Gostoso. Só pra te amar, só pra te amar. Com quem? DJ Zelis e Juninho. Joga a mão pra cima, passa o King e dá um grito. Segura logo os ingressos aí daqui a pouquinho. Lá do Point Show até 6 da manhã. Quem bagulha da Bilante? Já vai chegar mais. Banda Amazon. Essas seis são os que marcaram, meu irmão. Eita, nós, hein, gordo? E aí, rei da laranja? E a sonoríssima! Ou não! Ou não! Ou sim! Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não! Ou sim! Espero que você confie. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Te tirari, tirari, rarara, madrugada. Te tirari, tirari, rarara, tubolada. Te tirari, tirari, rarara. Meu parceiro Anderson aqui. aqui com a sua gata, o meu João. Mande o nome da galera toda no celular pra gente anunciar todo mundo, mano, por favor. Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui. Rodriguinho, da equipe 5 também. E você, Wagner? Estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Opera, Jailson, de Boa Esperança, da Boa Esperança. Lá de Paragominas, Jailson. Joga da Souza, sobrinho do Mortadela. E também o Super Gina, daí o Gina. Eu fico doido. Gina, só voltou o tapete patrocinado por ele. Então vem, amar, me fazer feliz. Meu parceiro Robin Gold das passagens internacionais. Janeiro tem mais, hein? Minha amiga Bianca, vivo também por aqui. O Ceará, o queixinho dourado do pó. E a galera do Explosão, maninho! Lidiane e todas as tubaretes! Alô, Lidiane! E os tubarões também aí! Coração. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão desde que ela voltou. E a família Parry, meu irmão, tu é doido? Levou o patrão Farinha, ele e a Thaís, Mortadela. Põe eles pra dentro aqui com a gente pra ficar juntinho. Ai, o Farinha, Farinha e a Thaís aí, papai. E daqui a pouquinho com a gente, lá na Fazenda, no Point Show. Me abandona, macho. Ela veio assim. Como? Foi tão de repente. Tudo aconteceu. Ellison. Não sei explicar. Segura, maninho! E não é normal me apaixonar assim. Meu coração. Aí, Nobel, Thaís. Também o Bartola aí do Tauá. Valeu! Quero te falar. Você não vai esquecer. Para Gastão de Milson, providencia um balde ali por conta do meu amigo gordo, como nos velhos tempos. A gente pedia um e mandava logo o beijo. É só um, é só um, é só um. Meu maninho Bubu, que é também por aqui. É que ele tá magrinho agora, meu irmão. Alô, Pezão! Alô, Pezão! Alô, Pezão! Alô, Pezão! Alô, Pezão! Alô, Ed Live! Bora ver, gordo! Bora ver, meu irmão! Fica me olhando aí, bicho! Pra cima, vai! Eu abro a sua boca pra falar de mim. Gustavo! Direto do Rio de Janeiro, tá aqui com a gente, Didi, Jota, Queco, Rômulo, toda a galera reunida. Para o Gutinho, dos manicões! Tem o Matheus, Vinícius, Beat da Cabanagem também, Luke, toda a galera! Tá ensaiada aqui, amanhã você vai ver. Bora, Didinho! Eu te usei, te iludi, te enganei. E o Ítalo! Bora, meu DJ! Lá! É o DJ Goma, hein? São Miguel do Goma! Pode crer, maninho! Eu te usei, te iludi, te enganei. Ela disse: Andressa Carolina é meu nome! Ela e o Guilherme, meu empresário! Fim de semana, chega a noite, é um William, Tânia! Toda a galera se reúne e vai pro pop. Pode crer. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. É o Boteco do Barão e Baronesa. Empresa Carolina e Guilherme. Barão e Baronesa. Eu vou visitar esse boteco, viu? Esse vale a pena. Esse. Direto lá, né? Paixão, a primeira pista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se precisa. Bora! Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero. Rodrigo Inês, tá aqui com a gente também. Tudo. O Duduzinho. Com você, doutora Josimar. E tá pra todo mundo ouvir. Que eu te amo e não vou. Olha lá. Seu nome, o meu nome. Também tá aí com a gente, de abraço pra você. Eco! E eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo. Comigo assim! É te fazer feliz. E ser feliz com você. Vem! Camilinha Dias, Shalom Camila! Vamos nós, DJ Alisson! Vou voar com Alice Juninho pra galera delirar. É a banda, cheiro verde, por uma noite você vai dançar. Olha, eu não quero enganar seu coração. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. E aí, piloto? Alô, Ciro! Você não notou, tá fingindo que não vê. PJ. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. O Luciano da Van tá aí com a gente. Rodrigo Botelho e Vanessa Botelho é WG na cabeça da família. Por uma noite de amor, se você quiser eu vou. Esse é o nosso amigo Tito, o cara que dá o grau no seu veículo, maninho. Mandando um abraço pra você aqui na frente. Só quero uma noite de amor e nada mais. Passo pela sua vida feito um furacão. Depois prometo que você não me vê mais. Não quero. E aí, Pabricito? Galera do Águia Dourada de Castanhal tá aqui com a gente. Mono também. Gine, lá do pai, lá de Bujaru. Assim, amor. Eu sou. Lembra! Carituba, meu amigo Márcio Branco, olha o Marcinho, olha meu príncipe, ao lado também do nosso grande parceirão Marcelo e o Gilson Assis. Alô, meu parceiro Gilson Assis, um abraço pra você. Você também, né, mano? E você considerar para meu empresário mamãe, em frente do Vero B. Elas gostam mais de ice ou caos, ou isso que elas caem. Elas gostam mais de ice ou caos, ou isso que elas caem. A pau pânico que tá virando é o pânico aqui atrás. DJ Juninho, DJ Juninho. Chorar, chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? Liga na galera que não larga a gente de jeito nenhum. Se escondeu. Meu parceiro Rob Gol, Rob, nas passagens do meu amigo Spike também. Alô Spike, um abraço, mano. Elen, um abraço especial, Ellison. Que é o patrimônio. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. Olha que você quer ser. O meu amigo. O Gordo tá aqui com a gente, viu, Marinho? Tudo que eu sinto por você. Com o DJ Anderson Melo. E o DJ Fábio. Esse som bate forte em mim. Som. Agora eu tô em outra e pra você não andar. É tudo que? É tudo que? É. E a volta por cima agora não dá. Aí vem, tamo fogo, Vito. De alto astral. Bora, DJ Alisson. 5, 4, 3, 2, 1, pressão, vai! Prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Bota a mãozinha pra cima, sem muito papo furado. Toma a bicada, toma a bicada. Toma, toma, toma, toma, toma. Ei! Ei! Ei! Tá ali DJ Alisson. E a torcida do Papão, joga o bracinho pra cima. Torcida do Leão, bate na palma da mão, só quem torce pro Leão e que bota fé que o Paysandu vai cair, papai. E cadê a torcida do Paysandu? Jogando o bracinho pra cima. Quem bota fé que o Papão não vai cair? Joga pra cima, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, DJ Alisson, dá-lhe, DJ Alisson, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Oi? Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa, deixa. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Júnior Santorini, e vocês têm que aturar, porra. Vem, maninho, açaí vídeo, registrando tudo. Ela rebola e eu dou bicada. Bola e eu dou bicada. Pare. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Joga tudo pro céu agora, vai, vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, DJ Alisson Danadinho. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Quem não depende de ninguém aí? Quem é, quem é, quem é, quem é? Bate na palminha, vai! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, 12 por 14, vai! Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumenta, aumenta duro! Explode o bagulho! Live. O pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Obrigado, galera do Barão Vermelho, também, que tá no apoio junto com a gente hoje, aqui no Festão do Círio. As defas pela primeira vez, o Pop Live, junto com a galera do Barão. Obrigado, Thiaguinho. Obrigado, toda a galera aí. Tamo junto, viu, garoto? Bora pra cima, vai! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Aí, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vem, vem, dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. ousadia, ousadia. Dentro do carro. Hoje vai ter prop live. Vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Senta, danada, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E aí, Alisson! Senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. What? É DJ Mary, o exemplo de DJ Mulher no Pará. Deixa você louca de vontade pra ficar comigo. Deixa na batida, DJ Alisson. Porque o maninho tá no circuito também. E aí, Juninho, no meio da nossa família. Como tudo começou, hein, garoto? Beleza, Alisson, sempre é bom. A gente tá junto na família Pop. E olha, aqui com a gente, depois de uma temporada, o Rei da Laranja, você lembra dele, né, Alisson? Meu amigo, o Rei da Laranja, aqui do nosso lado. Alô, meu rei! Ele também, meu amigo empresário, Bad Boy, também, frente a frente com você. Ele, o Bigodinho, Bad Boy, galera curtindo. Ele tá esperando aquela hora da saudade, da marcante, porque hoje é pra tocar tudo, né, Maranhão? É pra tocar tudão! Ô, parceirão, Pezão também tá por aqui, DJ Mariano, o cara do fio elétrico, ele também, o Martoni, toda a galera reunida pra curtir o show do live aqui na Esterban! Bora nós! Bora pra cima! E aí, Bubuca! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, obrigado, meu parceiro Spike, também da internet. Tá aí com a gente, irmão nosso. Pode crer, garoto. Nós vamos tentar conversar. Não tem pagode que tire ele do pop, meu irmão. Tentar nos reconciliar. Te fala é grandão, né, Spike? Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Obrigado, meu maninho Marcelo da GDM. Também tá aí comigo. Alô, Marcelinho. Tamo junto, tamo junto. Nem que seja uma vez, mas ele vem. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. O Nedilton também, lá de Viseu, tá aí com a gente, secretário de Finanças. Alô, galera que tá presente dos municípios vizinhos. Um abração do Alisson Juninho, do Mixinoginho. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pararam pra reparar. DJ Jordan lá de São Domingos do Capim também, maninho! Preparem bem os sensores para poder captar. E a assessoria do deputado estadual, Vitor Dias, tá aqui com a gente! O homem pesa na balança, meu irmão! E a festa não tem hora pra parar! Provado seu desprezo e solidão. Obrigado, meu parceiro Dailton. O Alanzinho da 80. O Mambão do Vero Peso. Paulo Henrique, Paulo Cal. Esses aí são pop de rocha mesmo. Viviane Batidão. É partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não serve. JP de Boca Juba! E de mão dadas não ia andar. É pop também. Agora pensa um som. Ele veio exclusivamente pra curtir o Círio, acompanhar a Santinha. E curtir o som que ele dá valor, é o pop, maninho. Live. Qual é o JB? Live. De novo. Live. Então bora pra cima, maninho. Grande amigo Walter Cunha, também tá aí com a gente. Bora, Walter. Bora, bora pra cima, pra cima, pra cima. Aí. Alô, Robertinha, live. Live. Também o lanche número 1 da Saque na Venda, o Japas Burger. Alô, meu parceiro, ele tá fechado com a gente, junto com o show do Aya. Alô, Japas Burger, o lanche The Number 1 da Saque na Venda. Vamos lá, DJ Sander. Então tô pelo telefone, desbloqueei a tela, mas o tempo tá te procurando o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela, mas deu uma vontade, comecei a capela. E aí, Ricardo Lobo Mal? Tá só na mania de misto, qualquer coisa. Tu já vi. E aí, boca de peixe, mestre Bocão, Cristiano! Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Yeah! E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E beijando com a gente, Alisson também aqui. Ele é braço especial. Meu parceirão, Júnior! Júnior da Inave, ele está ao lado aí do meu parceiro Louro do Caixa Som. Essas notas nobres, esse trompeto, esse meu pessoal! Pela vida, realmente eles não poderiam faltar essa de jeito nenhum, até porque vocês fazem parte desse sucesso e da família pop. Vai, papai! Tem alguém do pai sendo aí? Daqui, daqui, o bagulho é doido e não vai botar. E aí, vocês também? O nosso amigo vereador Gordo! Tá aí no meio da galera, vem curtir o Pop Live hoje. Alô, Gordo! Você é sempre bem-vindo na família Pop! Se tem no Paysandu, tem que ter do Remo também, não tem? Tem alguém do Leão aí? Tem! Quem manda aqui sou eu! Quem manda aqui? Acompanhar a Santinha logo cedo aí, bota o bracinho pra cima. Mas assim, hoje quem não tem hora pra chegar em casa também, vai liberando esse astral legal, olha! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Chuva aqui presente também, meu amigo Valdir Cunha, meu parceiro Adriano também, toda a galera de Boca Chuva presente, os Furacão também presente, meu amigo Cristiano, meu amigo Bogaribete também, e a Monique também juntinho com a gente, chegando, chegando. E bota aí eles de novo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. E aí, como é que é? Feliz Círio pra todo mundo, gente! Hoje é o nosso Domingão do Círio aqui nas Nefa, casa de show que normalmente tá acostumado a ter saudade, mas hoje a gente muda o plano e faz uma noite de toca tudo. Quem gosta de saudade aí, mãozinha pra cima assim, ó. Eu adoro, eu adoro. Quem gosta de marcante também, mãozinha pra cima aí. Isso é uma noite que vai tocar tudo. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Tem aqui ingressos! Alô, Márcio Branco, galera de Marituba, é um mito, é um mito! Eu tenho ingressos aqui pra Fazenda Shows, que vai até 6 da manhã, eu tenho ingressos pra vocês! E vou dar ingressos já já pra vocês! Mas antes, Edson, Bolivião, é você, é você, é você! Sempre você! Everybody's going to the party, have a real good time! In the desert, blowing up in the sunshine. O pop toca tudo, o pop é tudo. Minha Lorena, na chave do Boça com a gente. Jorei, Jorei, Jorei. Mande o nome de todo mundo, ontem, hoje, sempre aqui com a gente. Meu amigo Rodrigo também tá ali, Rodrigo 3D. Malucos Lanche também com a gente. Vocês querem? Então toma, vai! Minha GDS é que presente, minha Mega Light, meu amigo. Cadê o Wallace? Cadê o Wallace, hein? De Marituba também aqui com a gente. Chegando muita gente no Amosco. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me faz. E aí, ó? Ainda tenho o seu nome. Aqui, Vinícius. Também tenho o seu nome. Mostra a tatuagem, vai. Prometeu que ia tocar tudo, né, Edson? Então arrepia! Meu primo Cocó também tá ali, Cocó! Aí nos sumamos, vá! É a novidade que vem por aí, aguarde! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Diz, diz, diz. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração demais, com você. E meu parceiro Riverino tá ali também, representando o RMG. O Filipinho, o Mateuzinho. Filipinho é advogada também, meu irmão. Quem quiser canta, quem não quiser, deixa rolar. Essa padrinha França, meu irmão do lado, não poderia deixar de vir. Recebeu as bênçãos da nossa santinha e tá passando pra gente. Obrigado, minha madrinha. Você também, um abraço. A Anne, que sempre tá do seu lado aí, sempre juntinho, sempre curtindo, sempre manga larga. Manga, você é da família Bob, não pode assistir desse jeito nenhum. Lucas Moraes, meu amigo Lucas e o Léo, os grandalhões aí de São Domingos do Capim. Ele abraço pra vocês, juntinho com a gente. É muita gente no Interlan e a gente vai balançando assim, Alisson. Os arrepiados também ali, ó. Bora, maninho! Eu quero curtir DJ Alice e Lourinho do Coqueiro, também Lourinho. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme como quer. E treme, e treme, hale, hale, shake. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. Meu parceiro Alberto Martins, também Alberto. Ele não tá acostumado muito vindo Bob, mas você é sempre bem-vindo aqui, viu, Alberto? Meu parceiro Ed, da Lógica Diniz, sexta, sábado, domingo, 24, 48, 72 horas, ao nosso lado, bora completar 96, amanhã no Caribe Show. Ele também, o Alexandro! Minha amiga particular também tá ali com a gente. Ele abraço especial, Edson. Balança, balança, balança, balança, balança. Balança tudo! Profissional, totalmente virtual. Esse é o Super Pop, o Águia de Fogo, o show profissional. E aí, Farinha! Farinha, Farinha, Farinha. Obrigado por você estar hoje com a gente, fazer tempo, hein? Você é a Thaís. E amanhã no Caribe Show, quero ver você. Sem muito papo, solta o som, Marinho! Vai, vai, vai, vai, vai. Alô, maluco, Juanjo! Você é o melhor do Pará, porra! Atitude, vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida. Caminho Fabrição da taberna! Fica moscando. Alô, Fabrição! Ah, é o Vale Night, vai lá. Cliente favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito. Regil Pialama! Eu já tô avisando. Lá de Viseu! Tenho namorado. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Pode dar, pode dar. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com a latinha também pode levantar que tá liberado. Vai, vai, vai, vai. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Ai, vai, vai! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? E Alexandre? E a tua cara é... Vai brincar, vai brincar! Meu desejo, tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vende com E você me acompanha! Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje DJ Mariano, homem do fio elétrico! Pede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá... Esse grito tá preso na garganta. Minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Vai tomar! Para de tomar conta da minha vida e vai. Lando do Caixa Soma, Mariano. Hoje eu tô tipo Júnior Magnabe. Esse trio. Que eu. Spike no Pop! Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você, não tá me ajudando. Meu parceiro Spike, se vai e vem, você sempre no coração da gente. Mais ainda, pro espelho é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau, fui, bye bye. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, obrigado, maninho, obrigado mesmo de coração. Não tá me... E a comadre Vanessa, meu irmão, esbandalharam tudo o negócio aqui. Reciclaram mais ainda. Pros peco é tchau, pra inveja é tchau e já fui. Já! Já! Bota pra dançar! Chama ele, chama ele, chama ele. Aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. E eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Toda WM chama loma. E as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja. A minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para. Vai para. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, eu passei no jeito, já surgiu. Para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito. É de logo o gelo aí, meu irmão. Que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Calma, calma, Gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma. E por aqui pela reta guarda, isso tem muita gente, muita gente. Meu amigo Alanzinho tá aqui, Alanzinho da 80, meu parceirão também, Abraão Motora, junto com a gente. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Meu parceirão Alisson, William Barbosa, ele ao lado sempre da sua japonesinha, sempre curtindo pop na vida. Ao lado dele também, Carolina, um abraço, Carol, pra você, juntamente com meu parceirão empresário Guilherme. Eu preciso ir lá no bar pra gente bater um papo bacana. O nosso vereador gordo tá aí e é um dos caras que representa aparelhadinho. Que disser, eu vou sempre falar aqui em cima do Águia que ele é representante das nossas aparelhagens. Cara que briga, fala pra gente. Vai, maninho! E aí, Vanessa? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga. Já foi pro WhatsApp, já foi pro grupo. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Essa é a família pop, curtindo pop no sítio, aqui na Estefa. É muito show, é muito gelo. Obrigado, meninas. Mi gente. Cuide bem da Lorena, que é patrimônio do Águia. Meu parceiro Werneck Transportes estava ontem com a gente, Transportes e Logística. Obrigado, Werneck! E você é convidado para vir mais vezes, viu? Ele também, Aline Barros e Alô Oliveira. Galera de Orem, aqui! É o Águia de Fogo!